Doutora, só de complexo final do procedimento ILS X-ray sem um glide, torre 1.9.3. Sem um glide, completo ILS, gol 607 com a torre 118.3. 7340 para Brasília. 735 no 7, já tenho 36 aprovado. Aceita ou solicita recoordenação? Não, 36, tá bom. 735 no 7, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu no 7. Decolador no 0, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. 51 no 47, o transponder, o controle 1 no 9, décima 8. Brasília, 36, gole ao fito, Upper Zulu 1 no 7, decolador 10, direita, 51 no 47, transponder e 109, décima 8. Tá, 35 no 7. Cotejamento correto, seu portão 04, reporte quando pronto, TAN 3517. Funcionar no 7, obrigado, senhor. Pronto, 121, small niner. Right turn, and then 1219, American 980. Salvador Ground, good morning, American 980. Taxi into gate 1-1. Gol no 607, o vento 1-62, 0 graus com 08 nós. Ajuste 1-0, 1-5. Informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Autorizado pouso pistão no 0, gol no 607. Gol 607 com 1015. Quinte dos primeiros 90 metros deslocado, cabeceira 1-0. Solo Salvador, gol 804. Estamos com a informação Juliette. Autorização, destino é o Rio de Janeiro, Galeão. Confirmando, é o TAN 3153 de Galeão. 804 da gol no 7. Opa, gol no 804, Galeão 360. Será coordenado, guarde cópia. Obrigado. Uno 804, pronto, cópia. Copio. Uno 804, autorizado Galeão, nível de voo 360 via Upper Zulu 14. Decolador 1-0, primeira curva à direita, saída da L, transição Blaze, 5162. Eu transpondo o controle 1-9.8. 804, autorizado Galeão, nível 360, decolador 1-0 com curva à direita, saída da L, Blaze. Aerovia Pesolo 14, transponder 5162 e o controle 1198, 1804. 1804, cotejamento correto, seu portão 07, reforço quando pronto para push. Camará no 7, é gol 1804. Solo 35 no 7, no 04, para push, estouramento. Três 35 no 7, posição 04, autorizado push e acionar. Reporte quando pronto, táxi. Bota táxi, 35 no 7. Fala, bandido, com 607, na Eco, livrou. Gente, segue o 757 da América. Reporte antes da taxi, Juliette. Reportarei antes da Juliette, segue com o número 2, com 607. 09. Autorizado o procedimento 3179, Salvador. Confirme, então, 3179. Está autorizado o procedimento? Autorizado o procedimento R9. Eu vou ir na proa do Serra Vita 367 após a proa do Serra Vita 366. Entendi. Zero, taxi via Juliet until standing 10. Juliet to the gate, 11, American 980. Negative, 10. Okay, new gate, 10, American 980. Zero sete, ingressa Juliet, pátio 1, o portão é o 0612. Juliette, Pátio 1, gate 06, gol 1607. No 7, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da Charlie, chama a torre 683, o ajuste 10, 1612 agora. Ok, então no ponto de espera, chama 783 com 10 16, ok, 3597. Informe cabeceira deslocada em 90 metros. Nove Guarulhos, confirma o nível. Sete nove, bom dia, continue a táxi até o ponto de espera, retorne a frequência do solo, 1219. Sete nove, senhor, tá 4 milhas do Serra Vita 372, baixando o trem agora. Gente, não, 3179, continue a aproximação, reporte Serra Vita 372, baixar o travado. Pontaral. 709, desceu via chegada Banff para 2000 pés, altímetro no 0 no 6, reporte estabilizado no curso localizador. Via 2000 no 0 no 6, reportará no localizador 6709. Voo 703, Brasília agora em 3.5, ao TF1, 2.4, 1. 3179, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros, vento 1-80 graus com 1-0 nós. Ajuste 1-0, 1-6, autorizado pouso. Gol, coração TAM 3179. Livre pouso, não 1-0, TAM 3179, 100 dos 90 metros. 1179 no solo, auge 2-0, libere a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1-9, 3-1-7-9. Olá Salvador, muito bom dia, 3179 da TAM. Ponto de espera pronto, TAM 3597. TAM 3517, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-70 graus com 08 nós. Alinha e decola, TAM 3517. Prossegue táxi em frente, posição 01, via Índia. Via Índia 01, 3179. Sete, decolado 223, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia. Decimal 3. 93, obrigado. Controle, bom dia, 35 no 7, gole, ofício. 35 no 7, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída gole e transição ao fito. 360, gole ao fito. 35 no 7. Dia, continue a aproximação, reporte no externo, baixado travado. Reporte atrás. Externo, baixo checado, 6709. Objeto 6709, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, com 07 nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. 90 metros deslocado, ciente, autorizado pouso, 6709. Delta Manati. Sente o Mike Eco Delta, pronto cópia. Mike Eco Delta, autorizado Manati, 500 pés, decolador no 7. Primeira curva à direita, até o farol Tapuã. Após DCT, aciona o transponder 0121 no controle 19 decimal 8. Jet 6709 no solo aos 27, libere à direita, solo 121 decimal 9. 219-6709. Solo Salvador, objeto 6709, livrou na sua escuta. Objeto 6709, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi via Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6709. 4, reporte pronto para o táxi. 5 no 7, chama agora Centro Recife, 1288, alterne 133, 25. 2 2835, bom dia. Sim. Tá 3153, Galeão, confirmando, tem um 340, nível aprovado, pronto, cópia? Copia, 3153. Tá 3153, autorizado, Galeão, 340, nível, rota Upper Zulu no 4, decola down no 0, pista em uso com a cabeceira deslocada em 90 metros, 90 metros, decola down no 0, primeira curva direita, saída da L, transição Blaze, 5160, transponder, controle 1 no 9.8. Solicitado 340, via para Zulu na 4 para o Galeão, pista 10, decolagem com menos 90 metros de receita. Decolagem da El, curva direita, transição Blast, 5160, 198, então 3153. Então 3153, cotejamento correto, posição a 02, reporte quando pronto. Camada ponta, então 3153. Jet 6709, ingressa pátio principal, pátio 1, a posição 09. Ingresso na parte 1, no, posição 09, 6709. Voo no 715, portão 8, pushback acionado. Voo no 715, aguarde. Tem um tráfego ingressando, irá parquear agora à sua esquerda, 09, aguarde. Guardando a sua autorização, no 715. Voo no 897, puxa, aciona no 5. Aguardando a autorização também, voo no 897. Tem um tráfego para ingressar no pátio principal. 897. Bom dia, com o 607. Confirme que chamou o solo. Bom dia, com o 607. Temos 360 Guarulhos, gate 612. 60 Guarulhos, será coordenado, aguarde cópia. Voo 1607. Aguardando. Solo Gol 1804 no portão 7, pushback e acionamento. É o número 2 no setor, Gol 1804, aguarde. Número 2, deixa eu ver. Voo no 897, autorizado acionamento e push, posição 05, reporte táxi. Deixa eu parar táxi. Solo, confirme pro Gol 1804 após o webjet, está autorizado no 7. Negativo, tem um colega já da companhia que já solicitou no 08, é o número 2 nesse setor. Ok, não há possibilidade de fazer simultâneo não, né? Afirmativa, aguarde coordenação. Obrigado. O colega da companhia no 07? Sim, senhor, com certeza. Sente, ali se puxe um pouco mais retaguarda, reportando quando pronto para o táxi. Boa noite, 04, copiou? Copiei. Em coordenação com a equipe de solo, autorizado, puxe acionamento 07. Conversar com o pessoal de solo, está autorizado no 7. Observando o colega no 8, 804. Reporte quando pronto, táxi. Chamada táxi. No 607. 07, pronto cópia. Prossega. Voo no 607, autorizado em Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola dando 0, primeira curva à direita, saída da L, transição de NER, 5152. Eu transpondo o controle 1 no 9.8. O Gol no 607, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva à direita após na subida da EL, transição de NER, vai seguir pela Uniform Whisky 50, transponder 5152 e o controle 198, Gol no 607. O número 07 apenas para informação, não efetua a curva direita logo após a decolagem. Irá conforme o perfil da carta, mantendo a proa até a terceira milha ou 2000 pés, o que ocorrer primeiro. Copiado. 07. Reporte quando pronto para acionamento push. 62 é o portão. 07. Voo 897 para o táxi, temos 177, 3 horas e meia, Campinas. Autorizar o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie, chamar a torre em 1 no 8.3, o ajuste no 0 no 6. Juliette Alfa, 83 no 0 no 6, 897. Puxa acionar, reporta táxi. Autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi 3153. Para o táxi, Gol 1804, OPOB 1975, autonomia 3 horas e 5 meia minutos, alterna Campinas. Gol no 897. Deslocado a 90 metros, ok? Via táxi Charlie. Tá quente. 1-0 no meio, ajuste, tá livre do táxi via Juliette Alfa 183 no ponto de espera na Charlie, 1804, mais um. Na sequência, 1715, 127, 1340, confirme. Do POB, 127. Afirmo. O 1715 segue o tráfego da companhia à frente, no ponto de espera.